mundo da rua, o rap embaça. Som do povo, informação, é a nossa cara. Eis a questão, união, revolução em ação. Nativo chinão, represento a maloca no som. Avante eu vou e sigo a sina, direto das margens do rio pro mundão. A minha rima, cultura cresce, moleque se espelha, exemplo nas quebradas. Então não posso dar deixa. No bairro, no barro, na caminhada onde tudo começou. A luta de um maluco, queria ser jogador. As divergências desse cotidiano, a rua foi o palco pra se aprender de fato. O jogo, a voz, o rap, a rua, o ritmo envolve os maloqueiros e bate bem no seu ouvido. Liberto, rap tira o tédio, como tira a sua dor, um bom remédio. Que me salvou e hoje eu levo no peão, no barro, na raiz de onde eu vi meu habitat. Ipiranga e se baixada, nas lágrimas eu traço a caminhada. Quebrada, glórias e guerras, estou em casa. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima, o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar paz. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima, o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar paz. Mesmo que mude, as atitudes se intensificam. Ideologia é nós por nós, avante, chega e firma. Na batida, manda rima, conteúdo que emplaca. Da quebrada suja nova safra, essa é nossa cara. E se de livramento se mantém vivo um ser humano. Sua cabeça que Deus deu e vou traçando os planos. Juntos conjuminando ideias só com conteúdo sábio. Tá sendo criado em São Paulo, sente o bairro. No fundão do Ipiranga, lá pertinho do rio. Zona suja que patente, São Paulo, Brasil. Ademei as tretas da minha quebrada. Aprendi que nessa vida não se pode dar mancada. Fita dominada nesse quesito sossego. Correndo pelo certo, eu sigo assim e me mantenho. Enquanto isso, o tempo passa e não espera. Aí já era, fica pra trás quem não prospera. Pois da onde vem o carinho é luxo, a carência é mato. São falsos relatos, boatos, solo de uma classe denominada pobre. É isso mesmo, só pobre louco fazendo seu corre. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima, o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar paz. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima, o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar paz. Atitude ativada com tempo, informação. Pros irmãos de fé que estão de pé, satisfação. A milia no rap insiste, não vai desistir. Em prol da união, eu mando som e se ligou na mensagem true, é desse jeito. E represento a minha quebra, eu vou por bom respeito. E se for pra mim chegar, eu vou chegar. Mas sempre pra somar, buscando a paz no ar. Na picadilha eu chego, só no sapato. Mas se ativado eu chego, no mó barato. São Paulo, à tarde, fiz um rolê no centro. Vai vendo com meus irmãos na corrida, outro do veneno e eu vou. Respeite o próximo como a si mesmo. E siga em frente, seja humano, guerreiro. Sempre atento, ligeiro, agir eficaz. A trilha é o rap, os topos correm atrás. Na caminhada, sempre tem algum obstáculo. Mas é como eu disse, true, tu tem que ser ágil. Lutar sem parar, que é pra correr atrás. E se errar vai voltar, que é pode alcançar. No decorrer até vale um freestyle. Os loucos chegam e lançam na viagem. Mais empolgante fica o rolê. Mais empolgante a vida pode crer. Então firmou trutão, então firmou doidão. Pra mim satisfação, vou lá com sangue bom. Então firmou trutão, então firmou doidão. Pra mim satisfação, vou lá com sangue bom. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar paz. Quem é pai sem medo de errar, se manifesta. Firma na rua, rima o rap expressa. Fala por quem não tem voz, e o povo por nós. Salve, é nós por nós, e quem não deve mostrar face.